bom dia, eu tenho aqui Congonhas 360, tá pronto a copa? Estou já para Congonhas nível 360, pela Upper Zulu 10 até Bridge, após segue conforme a rota do plano. Decola na cabeceira 10, primeira curva direita, subida da El, Leda, transição Motiva, transponder ao 5451, controle 120 de Paui, corrigido. 10, vento é 180 graus com meia dúzia de nós. Só transponda é 5451, ok? Correto, já me trouxe para o acionamento 3601. A 1 decolou os 35, chame o controle em 120 decimal 8 e tenha um bom dia. 08, muito bom dia, você manda o 1 mesmo. Júnior, bom dia, vou no 161, decolou, cruzando bem quieto. Gol 1161, bom dia, sou Tato Radar, entrou 360, saída da El. 360 da El, quando se viu a direita da El, Leda. Autorizado, Leda, após 2 mil pés. 2 mil, Leda. Olha mesmo. para 2110, ajuste 1096, está autorizado de ele até ser o posto localizador. O nosso fuso do triplo com o 329. Localizador, não pode. Sim, compreendeu. A solicitação foi a altitude do triplo 5329. Está subindo a 2000, está descendo agora para 1700 para o externo. Sim, apenas para informação do trip, a perto dessa posição teria que estar 2000 pés. Em cima de Simbra, 1700. na carta que eu tenho aqui está 2000, depois autorizar a descida para Sintra 1700 para o Sintra Aerovai. Gente, a carta é 1700 em Sintra. Chame torre 1895, trip 5329. 1895, 3601, autorizado por estacionamento. Por gentileza, chame na frequência da torre em 1895, quando pronto para o táxi. Torre, boa noite, trip 5329. Boa noite, trip 5329, avistado, cheque o trem, o vento é de 1,60 graus com uma dúzia de nós, o altímetro no 0,16, autorizado o pouso na cabeceira 1,0. Baixa de travada, livre pouso, trip 5329. Como chuva agora sobre o campo, ok? A pista possivelmente molhada. Excelente, graças. Trip 5329 no solo aos 47, ao livrar à direita, taxi via Alfa e Kilo para o pátio 3. Alfa e Kilo para o pátio 3, mantém sua escuta? Afirmativo, pode manter minha escuta. Obrigado, boa noite, companheiro. 63601, Papo 172, Altana Galeão, 4 horas e 10. É 4 e 10, Galeão, POB é 172, é isso? Afirmativo. Ok, livre o táxi à direita, chame pronto para decolagem, o altímetro no 0 no meia, tá 36, perdão, 01. Chamada para decolagem, 360. Encerra, bom dia, prossiga. Aguarde um minuto, Alfa, encerra. 01, autorizado a alinhar e decolada 10, vento de 190 graus com uma dúzia de nós. Decola. Alfa, isso aí, encerra, só confirmando, vai do pátio 3 até a posição 3 do pátio principal. É, coordene com a equipe de solo, está autorizado a iniciar o push aí no pátio 3, chama para ingresso no pátio principal. Seja atento ao TR da 30, está aqui dentro do pátio. Decolou 53, chame o controle em 120, decimal 8, e tenha um bom dia. 208, bom dia, bom trabalho, está 3601. Voador, bom dia, está 3601, Dael, Leda, cruzando 1200. Então 3601, no contato radar, 3600, Dael. 360, é, confirma, pode voar Dael? Dael está autorizado. Da El 360, tá 3601. você quer. Estou ativo, só aguardo o chamado. Então 3601, chama Recife, é o 251, ao termo 3395. Boa, 3601. Ok, está autorizado aí, Charlie Box no pátio 3. Autorizado já até o ingresso no pátio 1, posição 3, reporte ao pé, Charlie Box, Alfa CDR. siga, o abastecimento é encerrado, rapaz. Valeu. Alfa Sur Serra, bom dia. Bueno, bom dia. É, está autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela aerovia Aprazulu 10 até a posição Bridge, após Aprazulu 16 até Belo Horizonte, e após segue conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 10, primeira curva direita, para o perfil da subida da El Leda, transição Motiva. O transponder é o 5460 e o controle em 120.8, corretivo. Oxa 6251, chame para o táxi, perdão, para o push, chame na frequência da torre 1295, por gentileza. Oxa 6251, autorizado posicionamento no portão 5, chama para o táxi, o altímetro no 0 no 6. Tá, 0016, rapaz, no site 6254. São 3597, identifica a chegada bom, subida para 4.000 pés, ajuste 90 no meio. Equipe Solo, a aeronave da Avianca está puxando no portão 5. Então esteja atento à mesa, está autorizado o reboque sem impedir o táxi aí do Avianca após a saída do 5, ok? Então o reboque do portão 6 para o portão 7 do pátio principal. O Mike Zulu de Fala. Fechada.